na correria, tô na correria, tô na correria, tô na correria, tô na correria, tô na correria, tô na correria, correria, tô na correria, tô na correria, tô na correria, tô na correria, tô na correria, tô na correria, tô na correria. Todo dia, tô na correria, por isso sou demais. Tem vadia, claro, tem vadia que não me queria, agora eu sou demais. Várias batidas, tenho várias batidas, quando meu som toca eu sou demais. Quem diria? Quem diria? Várias levadas e flow demais. Esses rap ruim eu confisco, esses rap ruim eu confisco. Tô ligado no jogo, não durmo no barulho, mano, eu nem pisco. E livrino na favela, tava correndo risco. Eu podia vender droga, mas sou melhor vendendo disco. Da onde eu vim? Os tempos ruins, Jabaquara, a vida dura. Minha correria, mas eu nem vejo a sua. Aqui, ninguém viu nada quando passa viatura. As armas tão na linha da cabeça e não na linha da cintura. Escrevendo as minhas rimas depois de mocota vinha. Todo dia cê vê a magia quando usa e bota as linhas. Hey DJ, aperta o play e agora toca a minha. Quem tá com nós, tá no corre, quem não tá, só caminha. Tô na correria, tô na correria, tô na correria, tô na correria, tô na correria, tô na correria, tô na correria, tô na correria, tô na correria, tô na correria, tô na correria, tô na correria, tô na correria, tô na correria, tô na correria. Trampo muito, ganho pouco, é o rap, sem estresse, pela rua fazendo os corre louco. São Silvestre, uns tem dinheiro, uns tem o pai. É claro, uns tem uma coach, eu tenho os verdadeiros. Onde a gente vai, nós tá no corre, o sem bolt. Vejo nego que é falsifica. Mas minha levada cê não falsifica, é usina produção. Tô no corre com os irmão, com a caneta na minha mão. Cumprindo os prazos, tenho foco na missão. Puxo a do pulmão, tô correndo os 100 metros raso. Ficando foda conforme os meses vão. Sou da nova escola, mas o Uzi fez lição. Você quer um verso foda, te garanto que esses são. Hoje vários já são moda, mas o Uzi é exceção. Você espera que eu traia alguém? Puxa o tapete pra que caia alguém. Pode demorar, mas a vaia vem. Vou me misturar com essa laia, né? Vários rap paia tem. Quer me derrubar, cê pode tentar. Try again. Tô na correria, tô na correria, tô na correria, tô na correria, tô na correria, tô na correria, tô na correria, tô na correria, tô na correria.